Começa agora, Yo-Yo Super Jovem. Muita alegria. Mas esse é o objetivo, né? Diversão. Ah, tá pela ordem, né, Truta? E o que acontece nas redes sociais? Quem é culpado disso aí? Yo-Yo na Super Jovem. Essas fera aí, meu. Começando agora mais uma edição do programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência, grande audiência da Super Jovem. Você que tá no seu trabalho, em casa, no carro, pessoal que tá ouvindo online no superjovemfm.com.br, pessoal que tá nos aplicativos também aí do smartphone, no Android, no iOS, enfim, onde quer que você esteja. Bom final de semana, sextou, e a galera está aqui muito feliz por causa desse final de semana e, é claro, porque o Yo-Yo está começando. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, galera. Me sentindo um colono porque eu sempre falei iOS. E como que ele disse? iOS. iOS. iOS. E como que o Beto disse? iOS. Ok, até as quatro. O Jojo falava. É chique, né? O Jojo falava na versão brasileira, né? Brasileira. O Beto fala até Engenheiros do Hawaii, né? Roberto. O que muda? Aí assim, né? Sexta-feira, sextou, tudo certo. Final de semana chegando. E agora? Hoje eu tô, hein? Tchau pra vocês. Tchau, não. Não, Lúcio. E aí, meus queridos, como é que foram a semana? Tudo certo? Tudo tranquilo? Na boa? Tudo na paz? Ótimo, só que foi pra você, cara. Pra mim foi ótima, né, cara? Pra mim foi maravilhosa a semana, inclusive. Que mara. E eu espero que o final de semana seja também, né? Isso, então, já está sendo, né? Já está sendo, né? Está sendo, exatamente. E eu fico feliz que tá começando o Yo-Yo e aquela alegria toda, aquela coisa toda, né? Isso, isso. Então fiquei com a gente. Aquela coisa tudo. Exatamente. Do lado do Léo Lúcio está o Júnior. Eu tô regurgitando aqui, né? Regurgitando. Eita, tô com a barriga cheia. Ah, eu tô feliz. Tá feliz com a barriga cheia? É gordo feliz. De barriga cheia. Eu quero já começar mandando uma ótima tarde pra você aí do outro lado. Quero mandar também um salve pra aquelas pessoas que, quando eram crianças, ganharam ou compraram, né? Aquela sorveteira. Sorveteria da Eliana. Lembra? Ah, achei que era top. Né? Aí os caras achavam que eu tinha uma fábrica da Kibon em casa. Nossa. Sorveteira da Eliana. Nossa. Não lembro da Eliana. Que legal. Você ganhou uma dessas? Era rosa. Era da Barbie, não era da Eliana. Eu ia dizer, geralmente dava pra menina esses negócios. Por isso que eu não ganhei. Tarde. Deveria ter ganhado, mas não ganhei. Os sorvetes saíam tão gostoso quanto um geladinho, né? Tão cremoso quanto um geladinho. Parecia aquela baba que tu amanhece no canto da boca gelado. Nossa. Lá. Não, e agora tem aquela sorveteira lá que você coloca pedra e ela faz sorvete, você viu? É tipo, oxe, aquele negócio que faz suco, só que faz sorvete. Agora. É, não, você coloca qualquer coisa. Casca de abacaxi. Ah, mas se é de pedra, então veio do tempo reboco. Do Jorjão e do Beto. Sim. Então, eu fico pensando assim, quanta ostentação na vida de vocês. Eu não conseguia ganhar, eu pedia pra mãe aquela mangueira usada pra aquela manguinha pra fazer o bodoque, não manguinha. Ganhava. Uhum. Os caras ganharam sorveteira. Eu, mas eu também não ganhava, cara. Pô. Minha mãe passava na loja, via uma coisa, falava, mãe, me dá aquilo lá. Ela falava, não, eu te dou o final do mês. Eu tô com 28 anos e o final de do coisa mês antiga. Nunca chegou. Coisa brincadeira. Antiga. Não, mas aí lembrando que essas de novo falando essas coisas antigas. Eu não ganhava mangueirinha pro bodoque. Era grátis. E eu não ganhava, que merda. A gente foi gravar o Yo-Yo do semana passada e o Jorge já começou com o assunto antigo. Eu falei, se tu começar com esse assunto, não vou poder ter. Eu ouvi, acompanhar, argumentar. Não vou poder conversar contigo, cara. Você acabou de contar pros ouvintes que no feriado o Yo-Yo é gravado. Não, mas o pior disso tudo é que teve uma outra edição gravada que foi quatro blocos iguais. Uhum. E o pessoal veio me xingar. É. Eu falei assim, cara, é feriado, você tava ouvindo a rádio, velho. Ah, cara. Ah, cara. Deixa, mas nós. Ficou top esse último final de semana. Ficou legal. Ficou mais engraçado que ao vivo. Cláudio Aguiar. Opa, boa tarde pra todo mundo. O Léo falou que tava Mara, né? Falei, Mara. Pra quem tem mais de 20 anos, né? Pra entender a referência do Mara, né? É, sim. Qual é a referência? É a referência do Toma Lá da Cá, né? Ah, do Só Toma quem Lá tem mais de, pelo menos de 18, 12, né? 12, né? É que essas gírias da juventude de hoje em dia já não sei nem do que se trata, na verdade. O Jorjão e o Beto têm filhas adolescentes. Podiam dar uma palhinha aí das gírias da moda aí, né? Da moda. Gírias da moda. Da moda. Quais da são, moda. Por exemplo? Ah, não sei. Não sou minha filha pra saber as gírias. Cadê o tempo da réplica? Não, é réplica. Réplica. Você é mudo que não fala com a sua filha, seu grosso? Não, mas eu não fico gravando os memes lá. Eu não fico falando na gíria. Você sabe o nome da sua filha, pelo menos? Claro. Ah, então beleza. Adriana. É Maria, né? Alice. Joga no cu. O Kleber, você gosta? Nossa, velho. Você gosta da Mara? Ah, cara, não vou responder, mano. Vamos fazer brincadeira. Aquela que gosta. Não entendi a brisa. Você gosta da Mara? Não. Não, então tá. Não, tá. Não, vou dizer que gosto, só pra mim entender a piada. A maravilha do meu. Eu sabia que ia isso. Mas nossa, só pra funcionar. É só pra funcionar a piada. Só pra funcionar. A gente vai fazer aquela brincadeira do Te Apresento Meu Amigo, né? Nossa. Aonde que ele veio? Aonde que ele veio? Debaixo do trem. Ele merece. Depois o Adir quer colocar o... do He-Man. O Bilado pelos poderes de Grayskull. Aí o Adir quer colocar o programa meia-noite e ninguém sabe por quê, né? Depois da Voz do Brasil. É, o pessoal fica brabo. Cara, como que o pessoal ouve isso, mano? Não sei também. Pra você que tá ouvindo, inclusive, um grande abraço pra você. Muito obrigado, inclusive. Obrigado por aguentar a gente. Você, você que chama Mara, né? Inclusive, um abraço. É. Mara. Pra você que chama Mara. Em gíria, única gíria que dá pra perceber muito da galera, que eles só falam, é o tal do tipo assim. Tipo assim. Que eu não consegui entender o que significa, tipo, porque eles usam assim pra tudo. Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Tipo, velho, né? Todo mundo é velho pra eles. Velho. Tipo assim. Mas essa gíria usada, já é bem conhecida, só não era bastante usada, né? É, mas o tipo assim, esse tipo assim. Vem na sequência uma explicação, né? Tipo assim. Qual a conotação do tipo assim? Mas na verdade, quando eles falam velho falando contigo, estão só se referindo a você. Não, tudo bem, mas eu pra mim tá normal. Mas quando estão falando com os novos, eles estão velho. Você sabe, sabe quando que eu me dei conta que eu já tô velho? Eu fui tocar no 15 anos, daí a aniversariante chegou em mim e falou assim: ô tio, tocar alguma coisa funcionava. Ô tio, toca uma música aí pra mim. Daí eu falei: ah, nossa, tio. Ela ia me chamar de vô, então. Vou tocar todas as músicas que tio, não, mas senhor. É, senhor é melhor que tio, né? Sinceramente. Pois não, senhor. Quando a pessoa vem e fala pra. Pois não, senhor. Me dá um negócio. Mas Beto, assim, é melhor que tio. Vai, confia em melhor mim. Que tio. É melhor que tio. Você falou em tio, lembrei de uma coisa. A propaganda da Suquita. Não, é verdade. A galera que tem aí os seus 40, lembre-se que vocês riram muito da propaganda do tio da Suquita. Hoje vocês são os tios da Suquita. E aquele tio lá já morreu. Já morreu? Já foi. Morreu de velhice. Com 90 anos. Não morreu. E tanto tomar a Suquita. Morreu porque pegou câncer. Pensamento da Suquita. Não, só em setembro morreu um monte de gente já, né? O Catra. Pois é, a galera já morreu no início. Aliás, surpreendentemente, esses dias estávamos lendo algumas coisas do Catra. O cara era poliglota, falava 5 línguas, inclusive hebraico. Ele devia conversar em hebraico com muita gente lá no Rio. Mas assim, ó, o cara era formado em direito, então ele pra ser funkeiro, tinha um conhecimento fantástico. Por ser funkeiro. Só que assim, ele tinha um coração também, apesar de ter morrido por conta, né, do coração também, mas ele tinha um coração enorme também, ele ajudava muitas pessoas. A maioria dos filhos deles é tudo adotado, né? Ele adotou duas crianças, as últimas duas, em 2013, que tinham HIV. Crianças que tinham HIV. Nossa. E ele adotou essas crianças. Inclusive, fazer uma homenagem, inclusive, a gente podia convidar as ouvintes aí, né? Quiser fazer uma homenagem ao Catra, a gente podia sair hoje à noite, fazer uns filhos. Na verdade, eu achei que tem o Cesta Básica Catra, né? Catra. Mas é que Cesta Básica Catra. Isso aí ia ter uma 11 música. Horas da manhã. O papai chegou. E isso aí é a mais light dele. Não, tem adultério também, que adultério, dá pra tocar. Adultério. Imagina se cada filho desse mandasse uma coroa pra ele lá no... Nossa, velho. Faltar lugar no cemitério. Ia ter 35 coroas. Olha só, uma historinha aqui. O rapaz apaixonado diz à sua amada: eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, carros importados ou empresas como o meu amigo Carlos Eduardo. Mas eu te amo, eu te adoro, meu amor. E ela observa com lágrimas nos olhos, abraça e diz bem baixinho no ouvido dele: se você me ama de verdade, me apresenta o Carlos Eduardo. Sem interesse, né? Bem pouco endereço, né? Nossa. Sabe quem que eu conversei esses dias que eu fazia tempo que eu não conversava? O cara da lotação. Um amigo meu. Ele chegou e falou assim: olha, Júnior, na verdade eu tô meio assim, já cansado, eu preciso fazer umas novas revelações, né? Eu falei assim: mas o que que você precisa revelar, Mr. M? Mr. M. Deixa eu só falar, tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando aqui, mas eu quero dizer pra galera aí. Batatinha. Destaque pra Batatinha. Quero mandar um abraço pra galera aí do Cinemax, né, Jorjão? Que mudou aí pro shopping. Deixa eu só concluir meu raciocínio. Conclui. Aqui. Eu quero dar os parabéns pra eles, que eu me senti muito feliz em Francisco Beltrão ter uma qualidade de cinema como tá tendo agora. Não que não era tão bom. Tá tendo. Que não era bom antes, mas agora tá muito melhor. Tá dentro do shopping, tá realmente melhor. Um cinema, um puta de um cinema. Falei, pronto. E várias salas de cinema. Nossa, ficou muito da hora, legal. Nossa, é uma gíria da nossa época, da hora. Da hora. Eu não fui, mas levei a minha filha essa semana e ela foi assistir lá o... A Freira. A Freira. Eu só quero deixar um detalhe. Depois? Dizer pra galera da praça de alimentação do shopping que deixem de ser, né, perder a oportunidade pra ter vendas à noite também. Porque tinha duas sessões lá no cinema, o shopping lotado e não tinha nenhuma praça de alimentação aberta. Que hora isso? Ah, era 9 horas da não, noite. Não, mas eu vou mais longe. Se o pessoal ali fosse um pouco mais cabeça comercial, né, isso, marqueteiros, falta cabeça comercial. É, eles abririam o shopping mais tarde e ficariam mais tarde. Até mais tarde. Claro, tô falando de mim. Se eu tenho uma loja no shopping e sei que tem 100, 200, 300 pessoas no shopping, é claro. Por sessão, é claro que eu vou deixar a minha loja aberta. Mas né? Isso eu acho que vai ser uma sequência. Eu acho olha, Deus te ouça, porque eu saí de uma sessão lotada e já tava outra lotada. Eu saí louco de fome, querendo comer qualquer coisa ali, não tava nada aberto. Vai ser uma sequência natural, porque até então não tinha o cinema. Sim. Ah, mas agora... a galera já foi em cidade grande ver como é que é o cinema e como é que é a praça de alimentação. Já podia ter uma ideia, né? Podia ter lá na minha cidade. Tem. O Léo saiu com a fome danada, não tinha nada pra comer. Ele foi na Curitiba ali, achou um bocadinho. Achou um boteco de 2 metros de altura pra comer. Achou um boteco e comeu. Oh, quero deixar claro que foi o Jorjão e o Kleber que processaram eles. É. Eu sou pobre, não me processe. Aqui agora, notícia fresquinha no site da Globo.com. Site da Globo.com. Morreu o Bolsonaro. Morreu. De novo? Praticamente. O Bolsonaro, ele tentou contratar aí o show da Anitta. Pra ver se angariava votos do público gay. Todo mundo diz que ele é contra. Ele é, na verdade. Só que ele desistiu. Mas é só ele não ser gay. É, ele desistiu de contratar o show da Anitta, né? Por quê? Porque era uma facada. É muito caro o show. Muito caro. Muito bem, bolado. Vamos trazer o pensamento da secretina. Agora? O pensamento da secretina. Agora é sério, se a gente nasce com 9 meses, por que 3 meses depois do parto a gente não faz 1 ano? É verdade. Uhum. Se tu for parar pra ver, eu já tenho 20, 30 e sei lá, esqueci já. É bastante 30 tempo. E alguma coisa. É, 30 alguma coisa. Algo me diz que os colegas não vão comentar nada. Não, já ficaram em silêncio, eles já estão vendo outra assunto. Ficaram em silêncio. Falou em conta, tchau. Falou idade, né? Falou idade. Academia. Academia. Não vou... Porque o mudo não aparece, que é mulher engraçada. Eu não entendi. Não, nossa! Jojão, tá bem, Jojão? Eu fui ler. Vai pra chamada. Cara, eu fui ler e não entendi nada. Não vou porque o mundo não me... Ah, vamos lá. Agora. Não. Vamos lá, traduzindo. Ensaiando ao vivo. Academia. Não vou porque o mundo não merece que... Cara, esquece. Pessoal vem trabalhar bêbado. Já começou bêbado. Assim, né? Esquece, viu? Cancela a caipira aí. Deu chabu, cara. Fumou a orégano antes de vir trabalhar. Pessoal, tem um recadinho aqui e a gente tem bastante ouvintes aqui, estudantes do ensino médio. É verdade. Atenção você que é estudante do ensino médio, teste seletivo para contratação de estagiário para o Ministério Público aqui do Paraná. É uma oportunidade de trabalho. Olha que legal. Pra molecada aí, ó, com remuneração de R$875, mais R$170 em auxílio transporte, esse também em dinheiro. O horário de trabalho de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. As inscrições acontecem até o dia 21, junto ao fórum aqui de Francisco Beltrão, na promotoria. Das 13 até as 18 horas, hoje, portanto, dá tempo ainda. Segunda a sexta-feira, documentos necessários, a cópia do RG e do CPF e o comprovante de matrícula escolar atualizado, junto com uma foto 3x4. 4. A prova acontece dia 5 de outubro, em local ainda a ser definido. Maiores informações no telefone 3523-1957. Então, atenção, é molecada, né? Que tá no ensino médio. Tá querendo. Baita oportunidade, tá, né, cara? Querendo trabalhar. Vai acontecer esse teste seletivo para contratação de estagiário pro Ministério Público do Paraná. Tá bom? A remuneração é bacana pelo horário de trabalho, aí a carga horária, né? Vai trabalhar da 1 até as 5 horas da tarde. A remuneração de R$875, mais R$170 em auxílio transporte. Caramba! Tá, informações, você pode ligar aí no 3523-1957. Muito bem. É o Ioiô fazendo muito sua bem. Parte social aí também. Exato. Muito bem. Exatamente. O Jorjão falou em academia, você falou em matrícula. Eu fui fazer academia, né? Já fui duas vezes. É pedreiro? Eu fui fazer academia, é verdade. Tá. Eu fui duas vezes, uma pra fazer matrícula e outra pra cancelar. Eu sei que eu não vou, né? Cara, eu já paguei várias vezes, 3 meses de academia e fiz 2 dias só. Nossa, eu não fui mais. Os donos de academia adoram, fico felicíssimo. Vamos pegar dinheiro do gordinho ali, ó. Olha lá o gordo, entrou na academia. Três meses. Vai vir uma semana e o resto não vai vir. Nem isso. 2 dias. Eu particularmente gosto de academia, cara. Vou lá pra roubar Wi-Fi e tomar café. Eu fui uma vez, aí tem os tarequinhos que você põe o pino pro peso, né? Pro bagulho. Sim. E daí tem os gominhos lá de peso, né? Sim, regular, quem vai lá sabe. Ah, eu coloquei no segundo e comecei a fazer, já tava cansado. Pesado. Chegou uma mulher, colocou no sexto. Nossa, eu, o talo. Sabe o que eu fiz? Fui embora. E no sexto eu não ia conseguir erguer, cara. Nossa. E ela ergueu aí, ela era magra, e olhava pra mim e ria. Nossa. Eu fiquei com tanta vergonha e fui embora. Bora. Não é pra mim esse negócio. Cara, pra tu ter uma ideia, eu tava na academia essa semana também lá fazendo com um pezinho lá, 10 quilos cada lado, um lancezinho lá pra panturrilha. Aí daqui a pouco chegou uma menina de 15 anos, a Gabi, lá colocou dois bolachão, aqueles pesos grandão. Dois óleos cada lado. Mas é que mulher, ela é mais resistente pra que homem, pra essas coisas aí, né? Conta que não tava mais treinando. Pegou vassoura. Ele falou, vim só limpar. Só tô dando uma olhada. Eu fui lá pra conhecer a estrutura. Daí o cara falou, não, fica à vontade, pode começar a conhecer aí as nossas estruturas. Eu fui direto na cantina. Só tinha alface e whey protein. Só tinha. Aí, barra de proteína. Ah, eu enlouquei, não tinha uma Coca-Cola, não tinha nada bom. Não tinha chocolate, nada. Ah, chocomile. Tudo zero. Ah, vai se lascar. Vamos tocar uma. Vai. Música. Agora tá tocando música. Quase uma missão impossível. Fazer amor com os seus pais em casa. Já pensou se rola um flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai virou meu parceiro de baralho. Eles não sabem tanto que a gente aprontou. Naqueles sofazinhos de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme. Mas eu acho que foi aquele sofazinho que fortaleceu o lance entre eu e ela, sabia? Luan, sofazinho faz parte da vida de todo mundo, rapaz. Todo mundo já teve um sofazinho de um, de dois, de três lugares. Ué? Pode acontecer, pode acontecer. Tudo vale a pena. No amor, tudo vale a pena. No sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse, nega, naquela. Mas é boa, é muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela super jovem Yu-Yu-Yu. We the best music! Another one. DJ Khaled! You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. In the middle, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Put them high, put them high, yeah, yeah, yeah, yeah. Stars, yeah. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. Put them high. Quavo, mama told you don't talk to strangers. But when you riding in that drop, you can't explain it. What you been waiting on this whole time? I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She lookin', she look like she nasty. She lookin', she look like she classy. She lookin', just look at her dancing. Look at her, she lookin', I took her to the mansion. Yeah, yeah. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. In the middle, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Put 'em high, put 'em high, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Stars, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Put 'em high. Don't look rich, I ain't got no chain. On the list, I ain't got no name. But we in it, bitch, bitch, I'm not too lame. And I keep it Ben Franklin, I'm not gonna change. A lot of these old messy, messy. I just want you and your bestie. I don't got an answer for whenever you text me. It's multiple choice and they all wanna test me. Choosing a squad. She tryna choose between me, Justin Quay, and the sword. She told me that she love that I make music for God. I told her I would let her see that blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me, yeah, yeah, yeah. Me sitting up, demanding my attention, had to give it up. Look like somebody designed you, dropped it gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, so above the law. I'll be your excuse. Damn right, you don't go wrong. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. My kindness for weakness, my weakness for your sweetness. In It's all about the things you're down. The girl step to my face and this the groove. Boom, boom, she does this the moon. She give me loving, so she depend me mind. Up, down, downtown, still can't find. Like we really winkle, I'm running through the town. Upstairs, downstairs, round and round. Knocking on the window, baby, come up. So take it from the top, give me loving on the ground. Now you hit me with the bomb. Lindomar Castilho. Nada a ver com Agnaldo Timóteo. Lindomar Castilho era um cantor lindo. Lindo. Lindomar Castilho. Lindomar. Agora, refrão, refrão. Olha assim, ó. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão. Nossa senhora. E o gole? E o gole? Cesta básica, Lindomar Castilho. Lindomar Castilho. Cesta básica do Catra, mano. Se vocês querem baixar a playlist do Lindomar Castilho, você tem que ter uma internet boa. meu amigo. Aí você vai pra Beltrão Net Telecom, internet fibra ótica com atendimento de qualidade e agilidade. E com a Beltrão Net Telecom é assim, plano de 5 a 150 megas. Visite a nossa loja na rua Florianópolis 433, sala 4, ao ladinho da Omni Financeira, ali da Motocar, naquela região ali. Ou ligue nos fones 3520-1500 e tem um 0800 pra você não gastar, não. 0800-6495-000. Vou repetir. 0800-6495-000. Internet fibra ótica com extrema qualidade e o atendimento mais ágil da cidade. Sabe onde é que é? Na Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Muito bem. Além de ser 0800, o telefone pega a melhor internet da cidade. Isso, é bom pra caramba. É bom, eles instalam rápido, né? Isso que é legal. Rapidão. Posso contar uma historinha que eu fiquei sabendo? Vamos do Léo ou não? Ah, pode. É do Léo. Porque, posso, tudo é o Léo aqui nessa contar. Rádio. Eu que é lá do Rio Grande, você é o único gaúcho aqui, né? Aí, no intervalo do... Grenal. Do jogo do Grêmio, né? O Léo tava lá com os amigos assistindo lá em Alegrete. O jogo do Grêmio, no intervalo, ele vira pro amigo dele e diz: "Xê, quando chegar em casa hoje vou arrancar as calcinhas da minha guria." Daí o outro falou: "Mas baixe, que violência é essa?" Ele falou: "É, porque tá me apertando muito." Sim, é verdade, usa o fio, inclusive. Fio. Olha, e pra mim... Divisão do inferno. Ah, falando nisso, sexo pra mim, cara, é igual bicicleta. É? Ah, é? Com certeza, porque faz tempo que eu não ando de bicicleta ainda. Olha só, a última vez aí... Faz 84 anos. Foi na puberdade. A bicicleta não me aguenta, né? Então... Pessoal, vem aí o evento Conectados, um evento idealizado. Opa. E também realizado pelos líderes da juventude cristã de várias igrejas locais, né? Aqui de Francisco Beltrão. E quem vai falar mais sobre esse evento tá aqui com a gente no estúdio da Super Jovem, é o Mano, né? O pastor Mano, o Mano Trombeta. Mano, seja bem-vindo, já é de casa, né? Já veio outras vezes aqui na Super Jovem. Tamo junto aí. Boa tarde, ouvintes aí da rádio. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente sobre o Conectados. Então, é um evento que tem a proposta de reunir, né, jovens e adolescentes na faixa etária de 13 a 30 anos. Uhum. Então, não sei quem tem mais de 30 aqui, mas enfim, né? Opa! Vocês estão convidados. Ninguém, na verdade. O seu Luiz vai... Vamos todos. O seu Luiz vai estar lá, o seu Trombeta vai estar ajudando. Opa. Lá. Opa! Porque a gente entende que, independente da idade cronológica, o espírito sempre tem que se manter jovem. Isso, atualizado, isso, né? Isso. Então, tem que se manter, na verdade... Não só jovem, super jovem. Super jovem, já faz demais. Mais. Então, na verdade, esse evento... É claro, o público específico é jovem, mas... Uhum. Independentemente, vai lá a família, todos estão convidados. O que vai acontecer nesse evento? O que vai acontecer? Então, na verdade, é um evento, não é um festival, certo? Com o propósito de trazer... princípios e valores da palavra, né? Uhum. Então, na verdade, a gente utiliza muito da arte em relação a isso, junto com a música, junto com o teatro, com a dança. Claro que com a própria palavra, que também, né, vai ter. Mas é um momento para a gente se conectar. O próprio nome é Conectados, né? Então, a gente quer trazer essa conectividade da geração tecnológica que a gente tem aí. Geração smartphone. Isso, no sentido espiritual, né? Uhum. E muito da conexão e relacionamento entre as pessoas. Verdade. Interpessoal, pessoal, porque é uma coisa que tem se perdido muito, né? É verdade. Então, na verdade, é gerar um ambiente agradável para os jovens e adolescentes estar lá, num ambiente saudável, na verdade. Onde vai ser o local do Seju. Até quero agradecer a Prefeitura Municipal que tem cedido espaço lá para nós, porque é um evento sem fins lucrativos. Uhum. Então, em prol da comunidade, de modo geral, não só para, por exemplo, para as igrejas evangélicas, de forma alguma. A gente quer abranger todas as perspectivas e pensamentos e credos religiosos. Então, traz essa proposta. Claro, uma roupagem bem diferente, uma forma de linguagem bem diferente, justamente direcionando para o público jovem. Não é aquela linguagem da igreja. Não, amém, aleluia, glória a Deus. E nada contra isso, né? Mas assim, não dá pra você, num culto, né? Num culto desse, não, num evento desse, você querer, às vezes, trazer esses jargões e clichês evangélicos lá, até pra uma pessoa que não é ou é cristão, enfim, de outra religião, fica um pouco deslocado, né? E esse é a grande questão. A gente quer gerar um ambiente bem acolhedor, inclusivo, para ele estar lá e, claro, escutar a palavra, que é a própria semente que vai estar sendo colocada no coração dessa pessoa, e ela pensa: pô, cara, preciso mudar isso aqui, cara, isso aqui, né? E essa é a ideia do Conectados, é isso. Mas sem aquela forma radical de como diz assim, de pregar a palavra, que você tem que ficar ouvindo aquilo ali daquela forma que tem, né? Isso. É ensinado, mais... nada obrigado, né? Até porque nós, hoje, como pastores, a gente não tem que obrigar ninguém a nada, né? A gente só tem que ensinar e mostrar. O Conectados, eu tava vendo aqui, não é a primeira edição, não, né? Não, é a quinta edição. Quinta edição tem reunido de 600 a 1.000 jovens. Nossa. Por edição. Até então tá tomando uma proporção bem, bem legal. A gente pensa que esse evento seja amanhã, depois, macro regional. Outras cidades vizinhas venham para esse evento. E a gente consiga daí trazer bandas de fora, pessoas de fora que são referências hoje no Brasil. Que legal, né? Que legal. Então que a ideia é essa aí. estão convidados, o pessoal que tá ouvindo agora aí. A entrada é franca, então não tem valor de entrada, só 1 quilo de alimento não perecível, que a gente faz a doação, certo? Mas não tem. Tem lá o valor da placa da igreja, né? Oi? Independentemente da placa da igreja. Independente, não. Independente. Ah, a gente vai lá anunciar uma pessoa só, que é Jesus Cristo. Né? Ele é o caminho, cara, a verdade é a vida, não existe nada fora dele. Então nós não vamos lá para anunciar uma bandeira. Uhum. A bandeira sim é de Jesus, enfim. Sim. Então o povo cristão está convidado para estar lá. Data. Amanhã às 20 amanhã, horas. Popularmente amanhã. Tá, e vocês estão convidados pois também, e viu? E quem tá ouvindo aí, quer participar também, como é que faz? Só ir. Só chegar lá. Só chegar não e tem levar... a inscrição, certo? Uhum. Então o pessoal que quer ir, só chegar lá. Às 8 horas vai estar abrindo os portões um pouquinho, uns minutos antes, né? Uhum. E aí vai começar toda a programação, tem toda uma programação bem organizada. Tem vários jovens e adolescentes que estão na parte da organização. Então, é um evento bem para público jovem mesmo. Para quem não sabe, onde fica o local? É lá no Pinheirinho. No Pinheirinho. Agora tu me pegou o endereço, mas ali perto da Associação do São Cristóvão. Entrou ali e vai dar direto no Seju, é bem fácil. Uhum. E também só colocar no Google aí, no Google Maps, já que estão falando conectados, né? Já fica vai conectado. Dar lá. Vai dar lá. É, sem já crise. A partir das 8 da manhã. Das 20 horas. 20 horas. 20 horas. 20 horas. À noite. O último evento, você falou, teve mais de 500 jovens, é isso? Teve mais de 500 que aconteceu nesse ano, né? Esse ano 2018 é a segunda edição. Então, a gente pretende talvez fazer mais um até o final do ano. Uhum. E que a gente tem outras ideias agora para 2019, né? Caramba! Tá aprimorando, tá, show, tá subindo, né? Até, cara, é assim, algo bem diferente do que às vezes as pessoas estão acostumadas a ouvir. A gente quer, na verdade, desconstruir muita coisa que foi construída de forma errada. Certo? Pra quem vê, às vezes, com maus olhos, isso, vai lá com exatamente. Você. Exatamente. E a galera, cara, a galera é muito 10, assim. Por exemplo, a banda que vai tocar lá. São várias pessoas de várias igrejas junto. Justamente para trazer essa conexão. Legal. Tipo, pô, tu é da igreja A, eu sou da igreja B. Cara, vamos se conhecer mais, porque a gente vai pro mesmo lugar. Com certeza, né? Com certeza. Tu entendeu? Sim. E aí, esse negócio. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Mas é isso sem que a gente. Sem preconceito, né, cara? De ficar, porque você é da outra igreja, eu sou dessa igreja e tal. E claro, é um trabalho a longo prazo. Então, não é só com 5 edições que vai mudar tudo. Sim. Então, é um longo processo aí, cara. Tem as redes sociais aí de vocês também, né? Que tem no Face, no Instagram. No Instagram. Conectado Beltrão. Isso. Entra lá, vão estar acompanhando, sigam também. Uhum. E eu vou deixar aqui meu celular também. Sim, se por precisar, favor. Meu WhatsApp. Só o número. Deixa o número que celular tá precisando. O meu quebrou a tela. 99176466. Se quiser me chamar lá, cara. É, WhatsApp. WhatsApp, isso aí. 99917-6466. Isso. E tem o contato através de e-mail também, né? Que é o conectadosbeltrão@gmail.com. E lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, @conectadosbeltrão. Isso aí. Opa, maravilha. Tamo junto aí. Show de bola. Eu agradeço aí a oportunidade, o espaço também que vocês estão abrindo, tamo cara. Aí, sempre, a gente sempre escuta vocês aí, dá muita risada. Que legal, que legal. Vocês são show de bola. Que legal. Top, cara. Nós somos da hora. Somos da hora. Da hora, aí, meu. Mano, obrigado pela participação com a gente aqui. Tá feito o convite, um abração aí pro seu pai também, né? Seu Luiz Trombeta. Ele tá ouvindo. Colorado. Um abraço lá pra... Colorado, hein? Colorado aí. Eu não vou falar nada porque eu sou gremista. Né? Alguém pra salvar a família, né? E quero só uma consideração final, queria mandar um abraço pro pessoal também do Compev, que tá, a gente tá num tempo aí, até mesmo de preparação espiritual para isso, é porque envolve a parte espiritual e é outro patamar, né? Então, são pastores que estão trazendo toda a cobertura espiritual também. Quero mandar um abraço para todo mundo aí. Beleza? Bacana. Amanhã, um abraço 20 aí. Amanhã às 20 horas, cara. Tamo lá. Todo mundo conectado. Valeu, e o convite. Quero mandar um abraço pra galera lá da Berzon, que estão sempre ouvindo o programa Ioiô. Inclusive ao William. O William tá de aniversário, disse que vai pagar uma carne pra galera lá e a galera tá cobrando. Inclusive, podia convidar a galera do Ioiô pra ir lá comer o costelão com o William, né, William? Tem que comprar dois costelão pra nós e um pro resto da turma. Exato. Ô, William, a galera tá cobrando aí, mano. Tá na hora de você convidar a galera aí, né? De tanto que ele promete, de tanta carne que ele já prometeu, já dá pra montar um. Nossa. Olha só, hein? Brincadeira, né, vamos, mano? Vamos tocar uma. Bora. Vai lá. Lá

Vem no balanço do mar. Vem depressa, vem depressa, vem. Que é tão gostoso dançar. Ó, o furacão Florence, né, já começou a atingir a região da costa leste lá dos Estados Unidos, né? O pessoal tá se preparando durante a semana inteira, praticamente, Agora, eu tava olhando, é terrível, né? Os caras têm que, assim, reforçar as casas. Com tapumes, com... Meu Deus. Destrói ainda mesmo. Ainda que eles têm uma previsão do tempo boa e bem antecipada, né? Antecipada, porque, né? Lá deles funciona. Os furacões são... É clima-tempo. É. Não, mas eu vou te dizer, depois que lançaram que tem um satélite brasileiro, até tá certo. Melhorou um pouquinho. Melhorou bastante, né? Mas lá, ainda bem que eles têm uma condição econômica boa de não sofrer tanto, porque se acontecer esses furacões aqui, e acontecem ali na América do Norte, mais na América Central, acontecem e destrói aí muitas cidades. Muita gente, e não tem dinheiro pra depois, né? Pra sair, deixar pra sua casa protegida. Só nossas prédias eles não preveram, né? As prédias. Mas é o clima devolvendo, a natureza devolvendo o que o ser humano fez pra eles. Né? Fez pra ela. Em nome de Jesus. Vamos plantar soja no Brasil inteiro, vamos destruir tudo. Né? Vamos tirar as matas. Pra o mundo acabar aí no barranco, pra gente morrer. Ou falando em mundo acabar no barranco, aqui ó, de novo notícia do Globo.com, a Marina Silva. Ela, pra fazer aí, né, fazer média, fazer também, dar a sua parte solidária com o Bolsonaro, ela visita o Bolsonaro aí no hospital e os médicos decidem colocar ela no soro, porque... senhora, não, só visita não, senhora, deita aí, que a senhora não tá precisando, bem. Não tá legal, não, tá, senhora, bem, não tá legal. Não tá com a carinha boa. Mas agora que eu tô. Agora que você falou em soro, sabe quando porque o Fernando ficou triste? Que Fernando? O Fernando? O Fernando da dupla. Ah, por quê? Porque o soro acaba. Muito bem. Oh, vocês ficaram sabendo, falando nisso. Sabando cracrá. É que o Jorge e Matheus estão meio que brigando. Essa semana saiu um vídeo deles ali. O Jorge tentando fazer a brincadeira com o Matheus. Ele vai cumprimentar o Matheus não cumprimenta, vira a cara. Não sei, mas estão de biquinho. Mas por incrível que pareça, cara, faz muito tempo que eles estão de biquinho. Assim. De birra, né? Até o dia tava aquele cantor, o Ítalo Fernandes e tal. Sim. Um cantor, ele me contando a história que desde sempre o Matheus. O Jorge e o Matheus são brigados, cara. É. Não dividem o mesmo camarim e tal. Pode ver que quando geralmente. Não quando dorme tem, na mesma cama. Não dorme na mesma cama. Pode ver quando tem foto dos dois com fãs. Geralmente é os fãs só com um e depois com o outro e tal. Dificilmente tem foto. Os caras são meio trenteados mesmo. É uma pena porque, eu digo, depois dessas duplas que estão hoje no auge, depois de Bruno, primeiro eu coloco Bruno e Marrone. Bruno e segundo Marrone, eu coloco eles, cara. Os caras são muito bons mesmo, só cara. Não tem um ano que os caras não estão com pelo menos umas duas ou três músicas na parada. As mais tocadas. Eles lançam, tudo que toca vira ouro, né? E essa briga ainda ficou mais acirrada agora, porque estava lá num show e coisa e tal. Aí eu acho que uma fã jogou um chapéu pra eles, né? E era pra dar pro Matheus. Aí o Jorge brincou. Começaram a conversar com o público e falou: não vou dar isso aqui pro Matheus, porque não cabe, olha aqui, ó, não cabe na cabeça dele, mas ele nem encostava o chapéu na cabeça do Matheus. Sim. Matheus lá, cara fechada, tá carrancudinho, né? Ai, que não cabe. Não. Como a gente brinca com o Kleber sobre a cabeça dele? Ai, que não cabe. Caso, teria que ser um... Nossa, pra mim não tinha que ser um chapéu, tinha que ser um orelhão. Orelhão. Aí o Matheus falou assim: minha cabeça é grande igual a tua língua, né? Dele o quê? A tua língua também é grande, né? Né, Jorge? Nossa. Falou assim, na lata, mas assim, seco, não brincando que nem a gente faz aqui. Louco. Foi seco, assim, ele foi cumprimentar, o Matheus foi cumprimentar. Ah, que legal, né? Já que ele não pegou, gostou da linguada do outro, virou, né? Ele virou as costas, assim, foi... Sério? Ele falou, vamos tocar. Treta. Eita, que bosta. Vamos tocar uma do Jorge Matheus agora. Vamos fazer assim, vamos iluminar esta tarde? Vamos, com certeza. Então, vamos com as ofertas exclusivas Eletro Beltrão. Já que falamos de Jesus agora há pouco. Vamos iluminar. Vamos iluminar. Na Eletro Beltrão tem lâmpada 9 watts a 7,50. É preço, eita, viu? É pra comprar e revender. 7,50 lá no dinheiro. Passar lá daquelas 9 watts. E um monte de ofertas exclusivas pra você. Mês de setembro aí está fantástico. Amanhã é o dia do cliente, né? Amanhã é o dia do cliente, sabe o que acontece? Okay. A Eletro Beltrão vai estar aberta até as 16 horas. Ô, louco, praticamente 4 da tarde. Praticamente 4 da tarde, com toda a linha de atenção de luminárias, com preços pra lá de especiais, foi pro dia do cliente. Então amanhã, você que tá pensando em comprar aquele lustre, luminária, luzes, alumiar sua casa, então aproveita que amanhã alumie. A Eletro Beltrão vai estar aberta até as 16 horas, porque amanhã, dia 15 de setembro, é o dia do cliente. É o dia de você fazer muita economia, porque vai estar com preços fantásticos. Mas é só amanhã. É mas só amanhã. Na Eletro Beltrão, a número 1 em qualidade, atendimento e economia, na Florianópolis, em frente ao posto Balança. Boa. Bem pertinho do Sobalido, no outro lado da rua. Só chegar lá. A loja que tem mais lustre bonito, assim. Verdade. É, a fachada muito legal. Linda, linda. Parabéns aí pra galera. Bom, pra quem assiste e acompanha o Mais Você, lá o programa da Ana Maria Braga, cara. Yeah, yeah. Eles abriram hoje ali a Ana Maria Braga com o Louro José. Sabe Maria qual, Brega. Sabe qual foi a... E, o programa começa o quê? 8:30, né? O 9? É, depois das 7. É. Abriram com o som do System of a Down BYOB. Aquele nossa paleirão, senhora. Né? Nossa. No talo, tava louca, velho. Então, no talo. Parecia o Supla lá daí, cara. Sabe que tem, não sei se tem um áudio aqui. Ó, ó. Logo, com amor e poder. Essa é forte. Peraí, que essa vou voltar aqui, ó, aqui, ó. Vamos lá. Ô, louco, ó. Esse é o som lá do programa. O que que achou? Olha. Rapaz, e eu não tava assistindo. Sabe que o meu filho mais novo, o João, ele fala que Ana Maria é a Xuxa. Eu disse, não é a Xuxa, cara, mas é parecida, é a Xuxa. É a Xuxa. Sista fudado. System of a Down, né? System of a Down. System of a Down. Bom dia, tem receita nova. Menino. Essa vibe. Acorda, menino. Bom dia, família. Homenagem ao Mr. Catra. Gente. Eu achei engraçado essa semana. Né? Não é engraçado, Deus me livre. Era a morte do Mr. Catra, mas tava assim a notícia. Mr. Catra será velado em São Paulo, mas enterrado no Rio. Deu como? Vai ser enterrado no Rio? Enterrado no Rio. Eu levei um xingão da minha esposa. Ele semana. Enterrou muito, agora tá sendo enterrado, né? Eu levei um xingão. O João gosta daquela. Tem um CD da Spobel. E daí tem aquela, tem o Catra tocou na Spobel. Que o papai chegou e o João gosta. É a track 13, ele fala. Ah, põe na track 13. Oh, aí ele põe na track 13. Daí, e nós, indo assim, eu falei, filho, sabe esse cara aqui que canta você? Morreu. E a minha mulher me olhou e começou a me xingar porque eu falei. E o moleque olhou pra mim e fez uma cara aí. Falei, morreu, pô. É, o Jorgão é desses, né? Que idade morreu, tá o Joãozinho? Tá com 9. Não, mas já tá na hora de saber. Morreu, pô. É, o Jorgão que ele morreu, né? É, ele, o Jorgão chega assim: ô, filho, sabe esse velho vermelho, de vermelho e barba branca e vem no Natal? O quê? Não existe. Mas eu falei. O Coelhinho da Páscoa também não. Não, faz o seguinte: pega. Não bota ovo. Tem o cachorrinho? Tem. Pega o cachorro. Só o que é isso, filho? Morreu. Morreu. Aí parou de respirar. Natal também, eu levei outra mijada no Natal, porque eu falei, sabe? Ah, você não. Você já tá. Então, fulano lá não existe, né? Não vou falar porque tem criança ouvindo, né? Falei, tá. Fulano aí, lá não existe. Fale. Puta que. Deu, não vai deu, falar que Papai Noel não existe? Deu merda. Ah, não. Literalmente deu merda e foi pra mim, né? Falei, não é que ele não existe. Eu tive que corrigir, né? Não é que ele não existe, é que a partir de uma idade você já não vê mais ele. Não vê. Aí, ó, exatamente. É isso que falar. E depois de conforme for a tua vida, tu vai ver os gnomos dele. E dependendo, quando você começar a não usar mais o teu negócio assim, das pernas, tu vira aquele negócio que carrega o trenó dele. Trenó. Não, né? Vira uns viadzinhos. Chega o saco, acaba caindo, né? O saco nas costas. Não. Também, né? Fica de saco cheio, né? Volta o calmo. Ah, vai. É o Bruninho. O beat. Batidão estronda. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco. Você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem,

you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me, see you want me. Out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of the time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man calling tonight. Cause I need it, yeah, I need it all of the time, yeah. Lately our conversations end like it's the last goodbye. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Saiu, ficou um cheiro de peido. Opa! Essa é do gole. Amada minha, amor minha. Iogole! Estamos de volta com o Ioiô. Isso mesmo, em nome aí do Autoposto São Carlos, que tá com mais uma super mega promoção. Olha só, qual é o nome... Você vai lá no Face do Autoposto São Carlos e responde qual é o nome do posto que faz análise de combustível na hora. É, acertando a pergunta, você concorre a 30 litros de combustível. Para participar, vai na fanpage do Autoposto São Carlos, facebook.com/postosaocarlos, e vai lá, com certeza você vai participar aí, tomara que você ganhe. Empresta uns 10 litros pra mim, que a minha caranga tá vazia. Além de tudo isso, Autoposto São Carlos, seu atendimento fantástico, melhor preço no combustível, análise do seu combustível e uma conveniência completa. Dois endereços, um na Dambros e Piva lá em Marmeleiro e aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3, Autoposto São Carlos. É nóis que tá com todo gás. Muito bem, já tá circulando pela região, Francisco Beltrão, o novo tabloide da Leve, tá do bem, feirão direto da fábrica Leve. E também a quinzena cama, mesa e banho em até 12 vezes e uma parcela grátis. O que é isso? Queremos saber aí dessa promoção sensacional com a gente aqui, nosso querido amigo, gerente da Leve Confecções, Tito, e o gerente da Leve Calçados, o Robert. Tudo bem, Tito? Seja bem-vindo. Apanhando no microfone, Tito. Boa tarde, Beto, a cúpula da Rádio Ioiô. Isso. Opa. E não viemos sexta-feira passada, em virtude do feriado, né, Robert? Feriado, feriado. Boa tarde, Robert. Aí, boa tarde, Tito. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Tudo bem, Robert? Obrigado. Folgaram, então, sexta passada? Como é que foi? Foi folgado. É. Que tal? De vez em quando... Folga nacional. De vez em quando tem que ter uma folguinha pros gringos, né? Mas é folga verdade. Feriado nacional. Foi desfilar, Tito, ou não? Aham. Desfilar. Desfilou na academia, Acadêmicos da Netflix. Lá. Acertou em cheio. Mas vamos lá, porque hoje e amanhã, os últimos dois dias aí, da roleta do desconto, né? Então, assim, foram vários clientes na Leve Confecções e também na Leve Calçados aí. Quantos, Robert, lá, Robert? Quantos clientes? Há um monte. Um monte quanto? 20, 40. Não, a gente fez a contagem, deu 27 pessoas. É. Caramba. Tirando agora, né? Teve a semana passada também. Caramba, cara. Nossa. E eu ganhei, então. Deu 28 pessoas. 28. 100% de desconto. 28 que pessoas. Que giraram a roleta. Primeiro comprou, fez suas contas. Sim. Uhum. Girou a roleta. Aí foi 100%. Isso é largo, hein? Nossa, 100%. Mas é hoje e amanhã ainda, né? Tem mais então, hoje tem e amanhã. Tem mais. Nas compras à vista aí, hoje e amanhã, rapaz, é todo estoque, né? Que você pode levar tudo de graça. Se tiver mais 100% lá, eu acho que eu vou, porque eu tô tão azarado que... Mas eu já te fiz várias vezes o convite pra tu ir lá. Vamos lá, que tu é o sorteio. Se Deus quiser, eu ganho. É, e tu tá falando do tabloide, então. Sim. O tabloide, primeira mão, né? Ó, saindo a cheirinho aqui. De fresco. Quinzena, cama, mesa e banho. O que que acontece com a quinzena aí? São 12 parcelas. Dessas 12 parcelas vão se tornar 11. Porque uma parcela leve vai pagar além do produto. Ser preço de fábrica, ainda leve vai pagar uma parcela pro cliente. Sensacional, hein? Tá. Começando a partir de agora, na verdade. Ou se, independente do valor da compra. É, setor. Esse aqui no setor cama, mesa e banho, independente do valor da compra, vai ganhar uma parcela. Sensacional. Olha, de presente no setor cama, mesa e banho. E olha as ofertas aqui. Vai encontrar toalha de banho da Santista R$16,90. Toalha de rosto da Santista a R$8,88. Tá? Uhum. Vai encontrar aqui, ó. Jogo lençol casal 200 fios. A quanto hoje? Geralmente esse jogo de lençol você encontra por aí na faixa de até R$400. Hoje... Na leve, porque ele é 200 fios, 12 vezes que se torna 11, né? Uhum. 12 vezes... De R$9,90. Nossa, é muito barato. Isso. Eu queria saber quem é que conta os fios ali, né? Deve ser dar um trabalho, né? Nossa, é. O Tito tem que tirar 5 horas da manhã. Começa a contar os fios ali, né? Tem 200 fios, tem 300 fios, tem 400 fios. Nossa. Tem algodão egípcio. Tudo isso vai encontrar na Leve. Que coisa louca. E lembramos aí que é todo estoque, cama, mesa e banho, é todo setor. Jogo de lençol, cobre-leito, cortinas, que chegou um caminhão aí. É tudo em 12 pagamentos que se tornam 11, porque uma parcela o cliente vai levar na faixa. Muito legal. A partir legal, de agora, cara. Valendo. Muito legal. Curtindo lá. Pra quem quer dar aquela repaginada, né, no ambiente, né, Tito? Com certeza. Chegando já ao final de ano, né? Pois é, daquela cara nova aí, né, na casa, né? Visita, casa arrumada, casa nova, quem tá construindo. Já que setembro não dá jamelão, também, né? Como? Já que setembro não dá jamelão, né? Vamos economizar, né? Vamos pra leve, então, aproveitar. Então, valendo a partir de agora, cama, mesa e banho, 12 pagamentos que se tornam 11. Exatamente, na leve. Calçados, temos o feirão direto da fábrica, é isso, Robert? O Robert estava... Não, me explica esse negócio de setembro. Cada música lá, desde setembro não dá jamelão. Do Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. Do Sandy Júnior. É muita cultura pra mim. É muita cultura. E olha só, viu? Olha que tabloide show de bola. Feirão bonito. Direto da fábrica. Pessoal de casa, fábrica. Olha aí esse tabloide. Olha aí. Ó. Cadê aquela câmerazinha? Ali, ó. Ali, ó, viu? É super HD. Ah, teu. Tá, tu sabia que tem uma menina lá na loja, Dani, que fica lá nos defeitos? Ai, ai, ai. Ela acompanha a gente pelo... Pela internet? Como você não tá lá, cara? Grande abraço. Você deu uma escapadinha de lá? Não, ela acompanha sempre, ela fala que... Você deu uma escapadinha lá? Não. Lá dos defeitos? Não. Olha só, feirão direto da fábrica, preços arrasadores. Gente, eu tenho sapatilha, eu tenho rasteiras por R$19,90. Tem pessoas que chegam na loja, mas é a parcela R$19,90? Não, já é o preço total do produto. Preço final. Mas você tem que ter muita cara de pau pra parcelar R$19,90, né? Mas tem gente que faz que é a parcela da sapatilha por R$19,90. Não, já é o preço final R$19,90. Nós temos tênis para você jogar futsal, para você fazer passeio, por apenas R$29,90, gente. É muito barato. É muito barato, tem todos os tamanhos. E olha só, muitas promoções. Sapatênis de couro, sabe quanto tu vai pagar? R$39,90. R$39,90. Couro legítimo. Tu vai pagar R$39,90 num sapatênis de couro legítimo, que é tênis. Nós temos tênis das melhores marcas do Brasil. Você vai encontrar Diadora, você vai encontrar Fila, por apenas R$99,90. Então o tabloide tá recheado de promoção, recheado com preço baixo, pra você ir na leve, fazer um feirão mesmo, comprar pra família inteira e fazer muita economia. Como o Tito falou, lá na Leve Confecções você parcela em 12 vezes todo o setor de camisa e banho, e na Calçados não é diferente. Você pode parcelar suas compras em 10 pagamentos no crediário, aquele que você faz na folhinha. Uhum. Ah, eu moro em outra cidade, não posso vir todo mês. Cara, a gente faz no boleto pra você, não tem custo adicional, a gente não cobra custo adicional, faz no boleto lá pra ti. Paga ou nos cartões. Na internet bank, pode, né? Pagar onde quiser. Nossa. E nos cartões de crédito em 12 pagamentos. Show sem nenhum juro, sem nenhum acréscimo. É um grande diferencial da Leve. Com certeza. E essas promoções, olha só, Pegada, gente. Conhece a marca Pegada? Eu conheço. Conhece também? Eu tenho É Pegada. Muito boa a Pegada. Marca no Rio Grande do Sul, tem sapatênis, tem chinelo, tem sapato, e nós estamos liquidando os sapatênis da Pegada por apenas R$79,90. Pra quem conhece, sabe que o preço de um Pegada é na faixa 170, 200, 190. Nossa. Na Leve você pagar somente R$79,90. Nós estamos adiantando essas promoções porque esse tabloide começa só segunda-feira. Ah, só segunda. Mas aqui pro pessoal do Ioiô, a gente já tá adiantando pra que eles vão... Hoje, amanhã, atendimento também é especial até as 4 horas da tarde. No sabadão. Sabadão, porque na Leve todo dia, todo sábado é sabadão. Isso. Pra você fazer economia, levar sua família, fazer o seu dinheiro valer muito mais, porque é o feirão direto à fábrica com preços arrasadores. Gente, não perca essa oportunidade. Sensacional. Olha, você vai encontrar Pegada West Coast, Calvest, Ramarim a R$99,90. Cara, só marcas sensacionais aí pelo preço especial e o prazo, condição de pagamento. É especial também, crediário 10 vezes, cartões até 12 vezes e agora novidade também, né, Robert? Ah, o pessoal pode acessar o site e comprar com todo o conforto de sua casa. O e-commerce, né? Da Leve, né? O e-commerce. Às vezes você tá escutando a gente aí no seu som, né? Você pega... Ah, mas eu quero ver essa promoção que tu tá falando. Tu entra aí no site agora. Já rápido. Tá lá no site. Pelo celular, pelo PC, lojasleve.com.br, já tá tudo cadastrado. Você vai ver aquela foto mais personalizada. Que legal, você pode aumentar, tem um zoom lá. Então você vê todas essas promoções que nós estamos falando aqui pelo site. E você que mora em outra cidade também não consegue vir, compra pelo site lojasleve.com.br. Você tem mais uma oportunidade pra você fazer economia e fazer muito sucesso. Sensacional, mais uma novidade aí da Leve. As compras, o e-commerce, como o Jorjão falou, pode comprar através do site lojasleve.com.br ou então venha para um dos endereços aqui na Júlia Sisson 2, Leve Calçados e Leve Confecções. Robert, obrigado pela participação aí. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe. Valeu, obrigado e um ótimo final de semana para todos aí. Tamo junto. Vamos lá. Barato Leve. Bom, repetir o pessoal que tá perguntando o telefone, né, que a gente fez aí oportunidade de trabalho, né, para a molecada aí, o estudante do ensino médio. Atenção você, estudante do ensino médio. O teste seletivo acontece para contratação de estagiário para o Ministério Público aqui do Paraná, com remuneração de R$875, mais R$170 em auxílio transporte. Também em dinheiro isso, hein? Horário de trabalho de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Inscrições acontecem até o próximo dia 21, ali junto ao fórum, na promotoria, das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Os documentos necessários, cópia do RG e CPF e o comprovante de matrícula escolar atualizado e também uma foto 3x4. A prova acontece dia 5 de outubro, no local ainda que vai ser definido. Maiores informações, você pode ligar agora no 3523-1957. Então, atenção, molecada aí, né, que tá no ensino médio, tá querendo trabalhar, uma grande oportunidade aí, tá bom? Deixa de ser vadio. É, vamos lá, 3523-1957, maiores informações. Beto, procura ali piada repetida. Piada repetida, nossa vinheta ali. Piada repetida. Tá. Não é nenhum spoiler. Aqui é tudo feito ao vivo. É na raça. Vamos lá, aqui, ó. Vinhetinha. Agora no Ioiô, piada que todo mundo já sabe, já ouviu, tá enjoado de ouvir, mas a gente conta mesmo assim porque o programa é nosso. O mineiro chegou na sala do patrão e jogou todo o salário do mês em cima da mesa e disse: ó, chefe, eu quero o pequi, o meu salário veio 50 real a menos aí, ó, que é isso? Aí o patrão indignado disse: engraçado, né, mês passado botei 50 reais a mais e você não disse nada. E o mineirinho: pois é, né, patrão, mas um erro eu aceito, agora dois, né? Já é demais, né? Larga a mão, né? Olha, nunca, quase que eu ia falar: eu coloquei 50, mas eu não quis fazer. Não quis. Eu amo o meu trabalho. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Vamos tocar um. Toca. Vai lá. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me blow. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Those girls like you, girls like you. Guys like me, so when I come through, I need a girl like you, yeah. diz que você tá pé da vida, tá nervosão. Pois é só sintonizar Ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão. Pra passar do beijo, mas passou. Não era pra ficar no quarto, mas ficou. E amanheceu, inédito que aconteceu. A gente nem se enrolava no lençol direito, mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo. E foi estranho, depois do amor escapar da sua boca, eu te amo. Todo o sabor e a qualidade que você já conhece da Iraci ainda Cafeteria tá falando agora. E confeitaria também no Shopping Aquários, Iraci Bolos aí já há 25 anos, marcando história em Francisco Beltrão, né, fazendo os melhores bolos, quanta festa aí que o pessoal, né, meu fez. Deus, poxa, eu então, né, nesses 33 quando foram... você vai numa festinha e sabe que o bolo é da Iraci, então aí é sucesso, né, cara? É bom demais. Salgadinho. Tudo. Bom, quem sabe, né, sabe o que a gente tá falando. Agora também, Iraci Express no Shopping Aquários, toda a qualidade, a diversidade dos cafés aliados à comodidade do serviço de entrega e rapidez no atendimento pessoal da Iraci Express, entrega aqui na região central da cidade, para você que trabalha nas lojas ou no escritório, enfim, não tem tempo de ir até a Iraci Express ali no Shopping Aquários, o pessoal vai até você aqui no centro de Francisco Beltrão. Agora, uma coisa bacana é você ir, para quem ainda não conhece, venha conhecer um ambiente bem bacana, pra quem vai no cinema ali também. Opa, ali, curtir antes, um cineminha, antes do cinema, vai ali na Iraci. Já vai passar ali na Iraci Express, toma aquele cafezinho, ou aquele suquinho, tortas, ou então bolos, aqueles tortas, aquele bolos, de queijo, hein? O pastelzinho, ai, cara. Quiche. Falar nessas alturas do campeonato, todo mundo com fome, é, né? É sensacional. Então, vou sair daqui e vou pra lá. De segunda a sexta-feira, das 8 até as 19 horas, horário de atendimento, aos sábados, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, Iraci Express, mais café, onde estiver. Shopping Aquários, Piso Verde, tem Iraci Express. É nós que voa. Mesmo. É nós que voa, né? Nós que voa, né? Isso, vamos pra casa. Faltam pras quatro já, né? Grande abraço a todos. Eu volto agora com prioridade máxima, fica aí. Isso. Bom final de semana. Bom final de semana, domingão tem reprise às 8 horas da noite. Até mais. Depois do Domingo Rock, até domingo.